E aí, maratoneiros de plantão? Está começando mais uma edição do Escuta Esse Filme. Nosso programa é feito para você, que curte saber sobre cinema, mas sem aqueles pontos técnicos e classudos. É isso aí. A gente busca sempre trazer uma porrada de filmes que você ainda não viu, mas vai querer sair correndo para assistir depois de nos ouvir. E hoje, vamos desenrolar um programão sobre cinema latino-americano. Lembrando que o rolê não é só trocar ideia sobre os filmes que a gente já está cansado de ouvir. Fique com a gente e bora descobrir um mundo cinematográfico que existe bem aqui, pertinho de nós. Então chega de conversa fiada e escuta esse filme. Esse programa é contraindicado para quem não quer receber spoilers. Escuta. Esse. Filme. Escuta esse filme! E aí, caro maratoneiro, aqui é a Tuila e agradeço a você pela companhia no programa de hoje. Pega a pipoca, o fone de ouvido e cola aí pra gente conversar. Eu sou a Amanda e quero começar te lembrando nossos alertas especiais, sempre que você ouvir um. Seguido do nome de um filme é porque sim, meus caros, ele está na Netflix, ou pelo menos estava até a gravação desse programa. É isso mesmo, Amanda. E sempre que você ouvir um... é porque esse filme já ganhou um Oscar. Você está ouvindo um episódio do... Escuta esse filme! Ah, roubou minha fala. Pra quem não está ligado, o cinema latino-americano envolve todos os filmes produzidos no México e nas Américas Central e do Sul. Por muito tempo, a produção cinematográfica dessa região era alimentada apenas por três países: Brasil, México e Argentina. Mas isso está mudando, não é, Twilo? Isso mesmo. Esse mercado de filmes cresceu e hoje há grandes produções em todos os países da América Latina. Isso mostra como o cinema está em constante expansão no mundo. Com certeza vem coisa boa por aí, Amanda. E você já se perguntou por que consumimos filmes norte-americanos, mas eles não consomem filmes latino-americanos? Não! Esse rolê acaba acontecendo pela demora no desenvolvimento da cinematografia latino-americana. Por isso, o que eles produzem depende da audiência e do mercado interno de cada país. Mas agora a coisa finalmente está mudando. Agora já é possível ver produções latino-americanas sendo lembrada nas grandes premiações estrangeiras, como o Oscar e o Festival de Cannes. É o caso do filme Roma, né? O drama latino que ganhou destaque no Oscar de 2019 e levou a estatueta de melhor filme estrangeiro para casa. And the Oscar goes to... Roma! Isso, Roma foi produzido no México e com certeza deixou seu país muito orgulhoso, viu, Amanda? Mas nesse filme aí eu já tô até cansada de ouvir. A gente tá aqui pra falar de longas diferentes, que a maioria das pessoas nem sabia da existência antes de nos acompanhar. Ah, então já que estamos aqui pra isso, eu te pergunto, você sabe onde fica El Salvador? Já te dei a dica que fica na América Latina, né? Que isso, Tuila, eu prestava muita atenção nas aulas de geografia da escola, tá? Também sei que o país é pequeno, mas é cheio de história. Não sei se vamos conseguir falar tudo sobre a cultura desse país, mas sobre o cinema deles temos algumas informações quentinhas. Então deixa que eu chamo só os top pra gente entrar nesse clima salvadorenho. Vai que é sua, Gabriel! Só os top! Vem comigo, maratoneiros do Escuta Esse Filme! Pelos próximos segundos, vamos juntos descobrir os filmes mais top de El Salvador, essa grande nação que ainda vai revolucionar a história do cinema mundial. El Salvador é um grande país, aproximadamente 8 vezes menor do que o estado do Acre, que fica na América Central. O cinema de El Salvador teve início em 1927 com a obra de Virgílio Crisolino, o Las Águilas Civilizadas. Mas vamos focar aqui no top 3 filmes salvadorenhos, feitos por este mero apresentador. Só os top. Então vamos lá. Em terceiro lugar está o filme produzido pelo diretor Javier Durão. Longa-metragem recebeu o nome de Nascidos para Triunfar e está na lista por ser um musical. O longa conta a história de um dos mais emblemáticos músicos de El Salvador e a sua banda, chamada José Lorão. Pra matar a curiosidade de todo mundo, o Escuta Esse Filme vai soltar um trechinho da música Tonta, do José Lora. Eu sei, Lora, Lora. Tonta, porque queres que te queira... Só os top. E pra dar continuidade na nossa lista, aqui vai o nosso segundo lugar com o filme El Salvador, El Pueblo Vencerá. A produção, avaliada com 7,4 estrelas no IMDb, é escrito e dirigido por Diego de La Teixeira. O filme documental de 1982 conta a história dos guerrilheiros da Frente Farabundo Martir de Libertação Nacional, que tentava derrubar o governo apoiado pelos Estados Unidos, que chegou ao poder através de um golpe de Estado. A obra foi um grande sucesso, sendo traduzido para 9 línguas e distribuído em 30 países. Só os top. E agora chegou o grande momento de anunciar o primeiro lugar da nossa lista. O top top filme salvadorenho é... É o Rostro, do cineasta Alejandro Couto. O filme foi um dos finalistas do Festival de Berlim de 1961 e surgiu da paráfrase entre o rosto de um homem e o rosto do planeta Terra. A produção vai mostrar a relação íntima entre o homem e a natureza. Bem conceitual, hein? Então fica aqui a nossa dica pro seu final de semana de filmes e acaba também o nosso top filmes salvadorenhos. Putz, você sabia de tudo isso, Amanda? Eu não conhecia nem metade dessas histórias. El Salvador é um país tão pequeno na América Central que seus filmes quase sempre acabam passando despercebidos pelo grande público. Então, Amanda, que bad. Até em musicais eles se sobressaíram. Falando nisso, adorei o trecho que o Gabriel escolheu pra gente. Massa demais. Eu gostei mais de El Salvador. É o Pueblo Vencerá. Fiquei com vontade de conhecer mais história desse país. Eu também. Entre outras coisas, o nosso programa vai dar espaço a esses filmes tão pouco reconhecidos pelo grande público. Estamos aqui pra isso. Mas olha, me abismo muito nunca ter ouvido falar de nenhum deles em alguma premiação popular. É bizarro, né? Só de pensar na quantidade de filmes latino-americanos incríveis que poderiam ter ganhado um Oscar. Por falta de tentativa, não foi. Todos os anos, cinema latino-americano tenta uma indicação. A gente até falou do filme Roma, né? E é o único que me vem em mente. Pois é, mas a Marina tá vindo aí com um quadro especialmente pra nos mostrar outros. And the Oscar goes to... La La... Não, não, não, não, não vai não. E aí, maratoneiros, aqui é a Marina Barquete e está começando o quadro E o Oscar Não Vai Para? Pois é, sabe aqueles memes de expectativa versus realidade? Vamos ver agora alguns filmes que não tiveram suas expectativas contempladas. Esse quadro é voltado a falar dos Oscars que não foram para determinado filme ou para alguém, ou seja, das expectativas frustradas. Muitos filmes latinos tiveram pencas de reconhecimento por críticos e maratoneiros, mas isso não se reflete muito nas estatuetas. Foi o que aconteceu com três filmes latinos icônicos que criaram muita expectativa em seus países de origem, mas acabaram não se dando muito bem. Em primeiro lugar, o Oscar não vai para o filme Pássaros de Verão. O drama vem lá da Colômbia e conta a história de uma família indígena que vive um dilema cabuloso. Nos Estados Unidos, eles têm que decidir entre preservar a integridade da família ou entrar para o mundo do tráfico. Isso lá na década de 70, quando a venda da maconha começava seu auge na América. E aí, o que você escolheria, maratoneiro? Pássaros de Verão falhou na missão de ser indicado ao Oscar como melhor filme estrangeiro do ano. Mas calma, ele levou a melhor nos prêmios Fênix de cinema ibero-americano. Outra produção que não teve um resultado tão bom foi o filme uruguaio Uma Noite de 12 Anos. É um dramalhão nervoso que revive os tempos de ditadura militar no Uruguai. Tenso. Ele conta o sequestro do ex-presidente e os 12 anos de tortura sofridos com mais dois companheiros, todos integrantes do grupo de resistência Movimento de Liberação Nacional. E adivinha, o longa não chegou a ganhar uma cadeirinha no dia da premiação do Oscar. Mais um desiludido latino foi o peruano Eternidade. O longa mostrou suas raízes quando foi gravado totalmente na língua indígena Aymara. Foi a aposta do Ministério da Cultura do Peru para o Oscar desse ano. O filme rola nas alturas dos Andes e acompanha um casal de idosos que tenta sobreviver em uma região de terremotos. Eles esperam que, por uma interferência divina, seu filho volte para salvá-los da fome, da miséria e do abandono. Sim, maratoneiros, outro filme fudido para o qual Oscar também cagou. E é isso, meus consagrados. Ficamos por aqui com as indicações e não indicações do cinema latino. Até a próxima, maratoneiros. Olha, eu fico pistola só de ouvir essas injustiças do Oscar. Lembra da Fernanda Montenegro? Favorita a ganhar a estatueta em 1999. Mas perdeu, né? Como esquecer, Twila? Mas ela ainda foi indicada. Se deixarmos pra conhecer somente os filmes que concorrem ao Oscar, no final não vamos conhecer nada. Com certeza. E é por isso que é importante pensar no cinema fora das premiações. Existe um universo enorme de curtas, longas, belíssimas histórias e poucas vagas nas indicações. Mas mesmo que a gente saiba que as premiações não são o que mais vale na hora de escolher um bom filme, elas ainda têm muita força quando falamos da sétima arte. Sim. E quando chamamos para a cena dupla cinema e premiações, é muito doido como sempre pensamos que as melhores produções vêm de Hollywood, ou talvez da Europa, né? Demais. Nossa cabeça já está programada para isso. Mas se tem uma coisa que eles estão perdendo de lavada para a América Latina é em relação à direção dos filmes, hein? Nossa, real, Amanda. Parece que na disputa entre os diretores, los muchachos son mejores. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. Então, diretor, luz, câmera e roda a vinheta pro Luiz Gustavo, que manja muito desses cineastas. Vixe, esse é zica, hein? Juntos e Shalom. Olá, maratoneiros! Agora é hora de falar dos zicas, dos bambambãs, dos maiorais do cinema latino-americano. E essa edição é especial, hein? Hoje não temos só um Pica das Galáxias, mas três. A galera chama eles de três irmãos, mas eles não são nem parentes. Ainda que tenham nascido no México, a maior ligação deles está no Oscar, como os melhores diretores de todos. Agora ficou fácil de saber de quem eu tô falando, não é? Vamos conhecer os zicas Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón e Guillermo del Toro. Nos últimos 6 anos, eles dominaram a maior cerimônia de cinema, colocando a direção mexicana sob os holofotes. Tudo começou em 2014, quando Cuarón levou a melhor direção com o filme Gravidade, aquele que a Sandra Bullock fica perdida no espaço. A partir daí, foi só ladeira acima para os diretores mexicanos. No ano seguinte, Iñárritu também arrematou a estatueta de melhor direção com a produção Birdman, ou A Inesperada Virtude da Ignorância, estrelado por Michael Keaton. Como se não bastasse uma, o mesmo cineasta levou outro Oscar para casa em 2016 com o filme O Regresso, quando Leonardo DiCaprio tomou uma surra daquelas de um urso. Só em 2017 que o cinema latino não foi representado no Oscar pelos três irmãos na categoria. Faltou representatividade latino-americana aí em academia. Mas, no ano seguinte, a sorte voltou pro lado dos latinos com o trabalho de Del Toro, A Forma d'Água, que mostra uma relação, digamos, curiosa entre a personagem de Sally Hawkins e um híbrido de peixe com um homem. Depois de 5 anos dividindo a estatueta com seus conterrâneos, foi vez de Cuarón voltar aos holofotes com a produção Roma, que conta com um elenco exclusivamente mexicano. E aí, o cinema latino-americano está ou não bem representado na mão desses zicas? Por hoje é só, maratoneiros. Fique ligado que semana que vem conheceremos mais fodões do cinema. Até a próxima. Muy bien, muy bien. Já me empolguei demais de descobrir como os diretores mexicanos arrasam. Não é só dos Estados Unidos que vive o cinema. E diferente de mim, Twila, acho que eles faltaram às aulas de geografia. Pois pensam que só eles são americanos? Esquecem que a América é um continente gigante. Quando o assunto é a direção de filmes, eu dou todos os biscoitos possíveis para os diretores latinos. Falou e disse, Amanda. Então vamos mostrar mais 3 caras que são zicas mesmo no que fazem e servem para lembrar a importância dos latino-americanos nesse espaço. O primeiro deles é Ricardo Garcia, que ficou famoso com o filme Questão de Vida, avaliado pela revista Time e pelo jornal The New York Times como um dos 10 melhores longas do ano de 2005. Outras produções que valem a pena assistir são o filme Destinos Ligados, a série Blue, que ganhou 2 dos 6 prêmios a que foi indicada. O segundo é Alejandro Amenábar, diretor de filmes espanhóis, de naturalidade chilena. O auge da sua carreira veio com o longa Morte ao Vivo, de 1996. Seu segundo filme foi Abra os Olhos, que fez com que o famosinho do Tom Cruise comprasse os direitos autorais para o remake, que se tornaria Vanilla Sky. E podemos citar aqui ainda a produção Mar Adentro, vencedora do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro de 2004, e Alexandria, que acumulou 11 prêmios para o diretor. Antes de dar continuidade às outras ideias, vamos falar dos brasileiros? O destaque nacional vai para Fernando Meirelles. Em 2004, ele fez a adaptação de Cidade de Deus e chegou ao Oscar com as indicações de Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Edição, Melhor Fotografia e Melhor Diretor. É brincadeira, né, Amanda? Depois disso, Meirelles também fez sucesso com os filmes O Jardineiro Fiel e a adaptação de Ensaio sobre Cegueira, do nosso querido José Saramago. É, Tuílo, orgulho total. E para fechar a escuta desse filme de hoje, não poderíamos deixar de falar sobre o cinema do nosso queridinho, aquele do clima tropical, da bagunça organizada, das praias maravilhosas e do jeitinho que só ele tem, o nosso Brasil. Brasil! Exatamente. Apesar de consolidado, o cinema brasileiro é mal visto pela comunidade cinéfila, sabia? Isso por causa da produção em larga escala das comédias pastelões e farofeiras. Não só pelos cinéfilos, viu, Amanda? São poucos aqueles que conhecem a riqueza e a diversidade presentes no cinema nacional. É aquela coisa de síndrome do vira-lata. Pois é, então. Foi pensando nisso que a Giovana entrevistou algumas pessoas para comentar aqui para vocês, maratoneiros, algumas opiniões sobre o Cine Brazuca. Chega mais e dá uma conferidinha no que eles disseram. Com você, Gi! Vem de brazuca, bebê! E aí, maratoneiros? Aqui é a Giovana. Daqui pra frente, vamos falar sobre o que é bom nesse nosso Brasilzão de meu Deus. Aquele que, ainda subestimado, tem o coração de todos nós. Seja no cinema ou em casa, são os que menos chamam a atenção do público no catálogo infinito de produções. Aposto com você que, quando pensa em filme brasileiro, vem aquele senso comum na cabeça. Roteiro cheio de palavrões, humor fraco, sexo e violência. Por isso, chamei algumas pessoas no Zap e olha só o que elas me disseram que acham sobre o cinema nacional. Eu não gostava muito dos filmes brasileiros antigamente, porque, por puro preconceito mesmo, eu achava que era uma cópia lavada do besteirol americano, sabe? Tipo, só bobagem. Eu não gosto muito do cinema brasileiro porque eu acredito que menospreza muito o potencial do país e das pessoas do país, porque a maioria dos filmes é besterol e não retrata a realidade. Eu acho que são o que o Brasil tem potencial para fazer mais do que ultimamente anda apresentando. O que não podemos esquecer é que, apesar da má fama, o cinema brazuca é muito rico e tem produzido filmes de alta qualidade, que pensam na coletividade e no bem social. Para mostrar para você que tenho razão ao elogiar nossos filmes, vou falar de três exemplos que, apesar de não serem tão famosos pelo público, levaram o nome do nosso cinema para fora. Eles ganharam prêmios e influentes e fizeram meu coração bater em verde e amarelo com muito mais orgulho. O filme Benzinho conta a história daquela famigerada mãezona. A dona Irene passa pela partida prematura de seu filho mais velho, o Fernando, que vai jogar handball na Alemanha. Conta também com a deusa Adriana Esteves, que faz uma personagem coadjuvante chamada Sônia. O longa foi escolhido para representar o Brasil no Prêmio Goya deste ano, na Espanha, e conta com outros prêmios de melhor filme, no Festival de Málaga e no Festival de Cinema Luso Brasileiro. Brasil! O segundo filme é Umas Boas Maneiras, que conta com a icônica Marjorie este ano, interpretando a personagem Ana, que passa por uma gravidez bizarra. Ela contrata Clara, papel de Isabel Zuá, para ajudar a cuidar de seu filho. O filme trata de problemas reais, com muita criatividade e elementos fantasiosos. O longa ganhou o prêmio especial do júri no Festival Internacional de Cinema de Locarno. Brasil! O terceiro e último filme dessa lista maravilhosa é o recém-estreado Bacurau. Um dramão doido, tem faroeste, terror gore e até ficção científica, tudo de excelente qualidade. Além de deixar com que o telespectador acate ou não toda a revolução que o filme propõe. Maratoneiros, não se preocupem que em breve vocês poderão sair vazados para assistir Bacurau na sala de cinema. Enquanto isso, se preparam para receber o impacto desse longa. Ele já ganhou o prêmio do júri no Festival de Cannes deste ano, sendo o segundo filme brasileiro da história a ser premiado na disputa geral, logo atrás de O Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte. Brasil! E aí, maratoneiro, gostou? Ou ainda vai me dizer que filme brasileiro não é bom? Vai correndo fazer sua pipoca e ver todos os exemplos online. Tchau e bom filme! Poxa, Amanda, deu pra sentir que essa galera não é muito fã dos filmes brasileiros não, né? Pois é, Tuila. Mas será que elas conhecem o cinema nacional? Será que sabem que 5 filmes brasileiros já foram indicados ao Oscar? Ou dos tantos outros que não tiveram oportunidade, mas arrasaram na crítica especializada? Provavelmente não, viu? O que é feito no Brasil ainda é pouco valorizado, e os fatos como esse quase nunca chegam aos ouvidos do grande público. Ainda bem que isso está mudando, né? Se a gente for dar uma olhadinha lá fora, dá pra ver diversos rostinhos brasileiros atuando em grandes produções, como Rodrigo Santoro, Alice Braga, Wagner Moura e por aí vai. Fora que tem diretor renomado dizendo que se inspira em diretor brasileiro. É o caso do Scorsese, cineasta responsável por clássicos como Ilha do Medo e Os Infiltrados. Ele já se assumiu um fã de carteirinha de Glauber Rocha e declarou também que os trabalhos de Glauber o influenciam até hoje. É, essa galera manja. É tanta coisa boa que fica difícil escolher sobre quais devemos falar. Mas com certeza não podemos deixar de fora a produção de filmes de terror. Sabia disso? Lógico que sabia. Meu trauma de infância é o Zé do Caixão. Ele surgiu de um terror brasileiro. Quando falamos desse gênero aqui no Brasil, pouca gente sabe sobre a produção desse estilo. E estamos falando de coisa boa, viu? Como os filmes As Boas Maneiras, Encarnação do Demônio e Quando Eu Era Vivo, que são de arrepiar. Tenso demais, né? Já tô anotando os nomes. E você, ouvinte? E é legal como o Brasil faz filmes que consegue mostrar desde histórias fantasiosas até mesmo documentários que abordam sobre situações políticas e sociais. A gente pode falar, por exemplo, de um documentário fantástico do diretor Eduardo Coutinho, que chama Cabra Marcado para Morrer. Você já ouviu falar desse, Amanda? Claro, é lindíssimo! Conta a história de um camponês que foi morto por latifundiários. Ele foi eleito o 4º melhor filme brasileiro pela Associação Nacional de Críticos de Cinema, a Abracine. É um filme antigo, de 1984, mas vale a pena conferir, né? Caramba, eu não sabia dessa classificação, não. E a maior loucura desse filme é que as gravações foram interrompidas em 64 por causa do golpe militar. Eles voltaram a ser filmados depois de mais ou menos uns 15 anos. Deve ter dado o maior trabalho para correr atrás de todo o elenco. Você sabia dessa? Não, tô. Que novidade, que doideira também. Não sabia. E você, sabia que o curta-metragem Ilha das Flores, que fala sobre desigualdade social no Brasil, é considerado o melhor curta brasileiro de toda a história? Isso tudo construído em uma narrativa super diferente. A problemática é mostrada pela simples trajetória de um tomate. Isso mesmo, Tuila. Um tomate, você acredita? Putz, agora eu fiquei curiosa pra assistir. Queria ver essa trajetória do tomate. Nem me conte. Cinema brasileiro não é só comédia. E se você acha isso, certamente precisa assistir alguns desses filmes que indicamos. Aproveita aí que vai maratonar. Coloque em dia os filmes latino-americanos que a gente falou aqui. Tenho certeza que você vai enxergar o cinema com outros olhos. É isso aí, pessoal. Infelizmente, nosso episódio de hoje está terminando e vamos ficando por aqui. Mesmo se você não é tão doido por cinema, mas ainda assim gosta de entender o que passa nesse mundo, não deixe de ouvir o nosso próximo episódio. Beijo, maratoneiros, e hasta la vista. Baby. Você ouviu um episódio do... Escuta esse filme! Até o próximo!